quentinha que eu gosto. Carrego no coração. Inverno ou verão, estou esperando você. Yeah! É da calcinha que eu gosto. Carrego no coração. Inverno ou verão, o meu coração vai perder. Qual é? Não fique em casa chorando, porque a calcinha preta chegou pra você. Que eu gosto.